Minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. Minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver.